Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, sou eu, Diego Valadares, com vocês a partir de agora, com muita música, muita alegria. Mundo Sertanejo está no ar. Desde já, o meu muito obrigado a todos vocês, amigos, que estão sintonizados, né, em todas as nossas rádios parceiras, nossas emissoras parceiras, afiliadas à nossa central de produção pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. A partir de agora, muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio, viu? Cristiano Araújo canta Lepo Lepo, novo sucesso, hein? Se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu tá, tá, tá, tá, tá no lepo, lepo. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. Se ficar comigo é porque gosta do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha no lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, no lepo, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu tá, tá, tá, tá, tá no lepo, lepo. Maravilha, maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, ouvindo o nosso programa através das nossas rádios parceiras. Um abraço a todos vocês, amigos do Facebook, sempre interagindo comigo no Facebook, mandando, pedindo alôs, recados, né? Eu fico muito feliz. A cada dia, novos amigos. E você ainda não está no meu Facebook? Acesse a minha página, Diego Valadares. E a gente vai estar sempre em contato, sempre interagindo, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E eu quero mandar um recado especial a vocês, amigos, candidatos, pré-candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores do Brasil inteiro, viu? Nós produzimos o seu dingo. Faça contato comigo diretamente, com Diego Valadares, viu? No 61-8257-0991. Ou acesse o meu Facebook, Diego Valadares. A gente vai estar sempre em contato, viu? Pelo e-mail, diegos.valadares@gmail.com, tá bom? Vamos produzir o seu dingo. E detalhe, a gente massifica bem o seu nome e o seu número. Muito legal. Dingo é com a gente mesmo. Diego Valadares cantando o seu dingo aí do Brasil inteiro. Vocês, amigos candidatos, tá bom? Faça contato. o meu telefone para show e para esse contato. E também pode ser o 61, mais uma vez, né? 61-82-8257-0991. Vamos fazer o seu dingo, candidato, para você ser eleito. Somos pé quentes, viu? Aí, maravilha. Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, no Estadão de Goiás, ouvinte da Rádio Canadá FM, todos da equipe da Canadá FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí no Estadão de Goiás. Rádio Capivari FM, também a Badiânia, Oliel, Anitta Oliveira, todos vocês amigos ouvintes, né? Minha querida Joelma Silva, a Charlene Heleno, a Cida Vieira, o Juraci Pereira, cantor, amigo nosso, empresário aí na cidade, enfim, todos vocês, a Deise, Cristino, Pablo, todos os nossos ouvintes maravilhosos aí da Capivari FM de Abadiânia, todos os dias às 11 horas da manhã, sucesso total. Jorge Mateus cantam Prisão Sem Grade. Só você que fez com que eu ficasse assim. Não há nada que eu possa fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, pique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Eu sigo te amando e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito, um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu, me hipnotizou, eu me apaixonei, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Você me seduziu, me hipnotizou, a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa prisão sem grade. Bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Marli Santos, em Guarapari, aí no Espírito Santo, né, a Dona Aldete, a todos vocês do Cantos Encantos, os amigos da Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa todos os dias às 14 horas, é sucesso de audiência em todo o Estadão do Espírito Santo, meu amigo Emerson Souza em Viana, todos vocês amigos, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço a todos da equipe da Rádio Sim AM.

sempre interagindo comigo no Facebook. Diz que o programa audiência é fantástica, né? Muito obrigado, Jonathan Araújo, a todos vocês, amigos, aí da Rádio Portal da Serra, Rádio Portal Serra, em Sapucaia do Sul, Santa Catarina. Um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado, viu? Meu amigo Val Siqueira, locutor aí da Rádio do Vale FM, em São José dos Campos, né? Exibindo nosso programa com muito sucesso, no Estadão de São Paulo. Um abraço, viu? E ele pede para mandar alô aqui para Dona Efigênia, para Roberta, para o Messias, para Thaís, para Edmilson, para Penha, para Luciana, para Deguinha, né? Em Osasco. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Jarbas Pereira, em Paraguaçu, Minas Gerais, ouvinte do nosso programa, muito obrigado, viu? Minha querida Márcia Kelly e a sua mamãe, em Santo Luzia do Paruá, um beijo para vocês. Ela sempre interagindo comigo no Facebook, né? A Rayara, a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Ouvintes da Tropical FM. Minha querida Josiane Martins, a Josiane Martins está e mora em Inocência, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, muito obrigado, viu? Oh, minha querida Simone Rosa, ouvinte da Cultura FM em Salinas. Ela mora na fazenda em município de Salinas. Muito obrigado, viu? Simone Rosa sempre falando comigo lá no Facebook. Diz que não perde o programa. Audiência total aí em Salinas, em toda a região. Os amigos das fazendas, dos sítios, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cultura FM de Salinas. Um abraço, Valmir Clabuchá, a todos da equipe. Muito obrigado, viu? É meu amigo Maione Souza, em Montes Claros, Minas Gerais, também ouvinte do nosso programa. E ele é fã da dupla Marcos Henrique e Gustavo, nossos amigos de Vilhena, Rondônia, que moram em Brasília, fazem muito sucesso. Um abraço a todos vocês, amigos de Vilhena, viu? Ouvintes da Vilhena AM, a Durvalina Antunes, o Cirilo, a todos vocês, muito obrigado, viu? Vou cantar para vocês meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim, canta Diego Valadares. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar. Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor. Eu quero seu carinho, vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem em mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Te amar assim, eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial 61-3532-6993. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Alexandra, em Guariba, distrito de Colniza, no Mato Grosso. Ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu, Alexandra? É um abraço a todos vocês. Meu amigo Dudamel, toda a equipe da Clipe.net em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu, Duda? Dudamel sempre interagiu comigo no Facebook, é uma pessoa maravilhosa, é um grande comunicador, cantor, faz seus shows aí pelo Estadão de São Paulo também. Ô, Dudamel, tem que vir a Brasília, viu? Divulgar e cantar para os nossos amigos de Brasília também aqui, no nosso programa Mundo Sertanejo, para todo o Brasil, tá bom? Um abraço, Dudamel, todos da equipe da Clipe.net. Um beijo para minha querida Célia Silva, em Comodoro também, Natália Silva, em Comodoro, ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado. Um abraço a tantos e tantos ouvintes nós temos aí, em São Francisco, Minas Gerais, em toda a região. A Evani Hipólito, né? A todos vocês, muito obrigado. A Evani Hipólito, em Cacilândia, no Mato Grosso. A Yolanda, em João de Quindão, né? A Yolanda e o João de Quindão. Muito obrigado a todos vocês aí de Cacilândia, no Estadão do Mato Grosso, né? Um abraço, muito obrigado. Quem vai cantar bonito agora? Olha só, Rafael Silva, meu amigo Rafael Silva. Essa música é uma das preferidas da Vânia Rocha para todos vocês do Brasil inteiro. Rafael Silva canta. Perdão. João Pedro e Rafael. Ô, Diego Valadares. João Pedro e Rafael cantam pro Brasil e pro mundo. Oi, Suzy Maciel. Quando você foi embora, cantam João Pedro e Rafael. Que esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a cara, vai me dar razão. Descobri que ele foi só ilusão, porque ele faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com um cara errado, que te deixa na mão depois de ter dançado. Aí nem realiza suas fantasias. Esse cara só vai te fazer sofrer. Deixa de bobagem, escuta o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia você vai voltar e vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora em que quebrar a